Era uma noite fria e dois homens que não se conheciam estavam sentados no mesmo banco da praça em frente à igreja, cuja torre tinha um grande relógio e faltava um pouquinho só para meia-noite. E quando o ponteiro daquele relógio da torre da igreja deu meia-noite, começou a tocar. E automaticamente, a mente daqueles homens foi contando as badaladas. Deveria bater 12 vezes. Vá contando. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa, não pode. 13 vezes. A surpresa foi tão grande que aqueles dois homens que não se conheciam se olharam e disseram: você viu? Ao invés de 12, bateu 13. Pois é, algum defeito no relógio, não é? Eu fui contando, você contou também? E o outro disse: eu contei. Foram 13 badaladas. É, precisa falar depois ali com o pessoal da igreja para corrigir isso. O relógio tocou 13 vezes. É, mas foi só hoje isso, porque quase sempre nesse horário eu estou aqui e todas as vezes que eu contei as badaladas foram 12 à meia-noite. É a primeira vez que eu vejo bater 13 vezes. Ah, tá bom. Bom, amigo, boa noite pra você. Um abraço, até logo, tchau. E os dois se despediram. Veja só. No dia seguinte, um daqueles homens, que era o capitão Jarvis, acordou com batidas à sua porta. E ele foi abrir a porta e estava lá o criado dizendo: capitão, o seu cavalo já está pronto. Espera, por que tão cedo? Ah, eu não sei o que me deu, eu não conseguia dormir. Aí eu aproveitei e arriei o seu cavalo, ele está prontinho. Tá bom, meu jovem, muito obrigado. E o capitão Jarvis foi lá, montou no seu cavalo, mas resolveu soltar as rédeas. Ele não quis dirigir o cavalo, não. Ele deixou as rédeas soltas para ver aonde que o animal iria. E o animal foi caminhando, até que chegou à beira do rio, onde tinha ali o acesso da balsa. Mas era muito cedo para ter balsa. Porém, o balseiro já estava ali. E o capitão Jarvis perguntou: ô balseiro, chegou cedo hoje? Por quê? E o balseiro disse: eu não sei, eu não conseguia dormir. E parece que alguém ia precisar da balsa. E eu vim para cá e olha só o senhor aí. Vou atravessar o senhor e o seu cavalo. E o capitão Jarvis foi com seu cavalo naquela balsa que atravessou o rio. E quando chegou do outro lado, o capitão Jarvis montou no cavalo e mais uma vez soltou a rédea. Deixou o animal caminhar sozinho, conforme a sua própria vontade. E o animal caminhou e foi no centro da cidade e parou exatamente em frente ao fórum. E o capitão disse: que estranho, bem em frente ao fórum. Mas naquele exato momento estava tendo um tribunal do júri. E as pessoas podem entrar e assistir esse tipo de tribunal. E o capitão Jarvis resolveu entrar naquele tribunal, nem sabe por que ele entrou naquele tribunal. E no momento em que ele entrou, o tribunal estava em muito silêncio. E o capitão também ficou silencioso e sentou-se ali atrás. E só se ouvia a voz do juiz perguntando para o réu: como é que o senhor pode provar que na hora do crime o senhor estava na praça da cidade de Plymouth e conversando com um estranho e que naquele exato momento o relógio bateu 13 vezes à meia-noite? Como que o senhor pode provar isso? Aí o réu disse: excelência, não tenho como provar, mas é verdade. Eu sou inocente desse crime. Na hora em que esse crime foi cometido, Eu estava na praça da cidade de Plymouth, eu estava olhando o relógio da igreja e tinha um estranho do meu lado e o relógio bateu 13 vezes, mas eu não tenho como provar isso porque eu não sei o nome do homem que estava comigo naquela noite. A gente conversou rapidamente comentando o fato do relógio ter batido 13 vezes e a partir daí a gente não se viu mais. Excelência, eu sou inocente, não tenho como provar. Foi nesta hora que o capitão Jarvis deu um pulo lá atrás e disse: Excelência, eu tenho como provar. Eu sou o homem que estava com ele naquela praça quando o relógio, ao invés de bater 12 vezes à meia-noite, bateu 13 vezes. E o juiz disse: Quem é o senhor? E ele disse: Eu sou o capitão Jarvis. Aí o réu ficou todo feliz. Lá estava a testemunha da sua inocência. Lá estava a pessoa que ia dar para ele o livramento da condenação. O homem não acreditou. Como é que pode um negócio desse? O juiz imediatamente mandou o capitão chegar próximo ali e se sentar como testemunha e contar aquele fato que foi narrado com detalhes. Aí o juiz perguntou: Mas o senhor reconhece este homem como a pessoa que estava ali à meia-noite na praça quando o relógio bateu 13 vezes? E o capitão olhou bem para o réu e disse: Excelência, eu posso garantir que este homem estava comigo à meia-noite na praça da cidade de Plymouth, porque exatamente à meia-noite o relógio bateu 13 vezes. Aí o juiz olhou para o júri e pediu que o júri decidisse. E o júri, então, votando secretamente, trouxe ao juiz a decisão que foi anunciada pelo mesmo. O juiz disse: Pela prova apresentada pelo capitão Jarvis e pela palavra desta única testemunha, o júri decide: o réu é inocente. E bateu o martelo e pronto, a sessão acabou e aquele homem comemorou a vinda da testemunha inesperada. Este fato é verdadeiro e aconteceu na cidade de Plymouth. O relógio bateu 13 vezes à meia-noite e foi o álibi para o inocente de que, de fato, ele não era a pessoa culpada. E a testemunha que podia livrá-lo apareceu misteriosamente à hora certa. Na verdade, Deus estava no controle de toda a situação. Foi Deus que, já sabendo que aquele inocente seria acusado de um crime que não cometeu, colocou ambos ali à meia-noite e fez o relógio tocar 13 vezes. Foi Deus também que no dia seguinte acordou o criado do capitão, que selou o cavalo antes da hora. E foi Deus também que dirigiu o cavalo até o rio quando o capitão soltou as rédeas. E foi Deus que acordou o balseiro para que ele estivesse ali no exato momento para fazer a travessia do capitão e do seu cavalo para além do rio. E foi mais uma vez o Senhor Deus que tomou o cavalo pelas rédeas e levou até a porta do fórum. E foi Deus também que colocou no coração do capitão o desejo de entrar e assistir aquele júri que nem era da sua conta. E foi Deus que fez ele chegar no exato momento em que o inocente era acusado para se manifestar e dar o livramento. E uma coisa semelhante Deus está preparando para cada morador deste planeta. Sendo culpado ou inocente, Deus faz todos os acontecimentos cooperarem para que o culpado seja transformado em inocente e para que o condenado seja livre da morte. Ele move o céu e a terra para preparar condições para que cada ser humano receba Jesus Cristo, a fiel testemunha, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E se você fizer isto aqui na terra, pode ter certeza que depois que acabar o tempo, depois das 12 badaladas da história da humanidade, quando chegar a 13ª hora, quando você estiver ali no tribunal de Deus, quando você comparecer no juízo final, Deus que cooperou contigo, mas que você também cooperou com Deus, Ele vai enviar a fiel testemunha que vai se apresentar diante do júri e dizer: Pai querido, eu estava com esta pessoa ali na terra. Todos os dias da sua vida, ela andou comigo. Ela preencheu o seu tempo andando na minha presença. E agora eu me apresento aqui como a fiel testemunha para garantir que eu estava com esta pessoa. Que ela não tem culpa nenhuma, mesmo porque todas as suas culpas foram perdoadas pelo meu sacrifício na cruz do Calvário. Aí o próprio Deus vai olhar para todos os anjos, vai olhar para você que estará feliz, aliviado, aliviada, e Deus vai bater o seu martelo e dizer: inocentado pelo sangue de Jesus.